não é verdade. Alguém fez constar isso do autocarro e que não é verdade. E não é verdade por uma razão. Porque o autocarro só em maio é que vai fazer 16 anos. E é dentro deste ano letivo. E ainda é dentro deste ano letivo. Mas são testemunhas, como eu sou um homem atento, e eu não quero colocar-me em perigo, como outros que tiveram autocarros que não podiam transportar crianças e tiveram anos e anos, irregularmente, vou-lhe dizer, já veio cá um autocarro de 50 lugares, um de 50, e já veio cá um autocarro de 32 lugares para nós comprarmos, porque é possível, e cá vem a gestão, se calhar não precisamos de comprar um autocarro de 50 lugares, mas precisamos de comprar um de 30 que nos vai facilitar a média e que nos vai poupar dinheiro. E por isso quero dizer que nós estamos atentos. Vamos comprar um autocarro de 30 lugares com um objetivo claro. Uma reorganização nos transportes escolares e porque já não precisamos de um de 50 lugares. Porque é um erro nós termos um autocarro, porque o dia que houver um acidente, sabe quem é que é responsabilizado por ter o autocarro? Imagino que há um acidente e que morre uma criança. Sabe quem é que é a pessoa que é a cabeça da pessoa que vai? É do Presidente da Câmara. E eu não me ponho a jeito nessas coisas porque não quero. Quero que as coisas estejam em léu e não há ninguém mais que defenda a segurança das crianças que sou eu.